como vai tua vida? É bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar, precisas suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isto por você. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Em suas mãos, com amor no coração, tudo isto por você. É difícil carregar a cruz que lhe levou, carregou sem reclamar. Lembranças de Jesus.